Me apaixonei, eu fiz de tudo o impossível pra te conhecer. Por ironia do destino, nos conhecemos. Nos encontrava duas vezes por semana. Sempre quando a gente se encontrava, a gente começava um assunto desagradável. Você me diz que é melhor cada um pro seu lado. Pois tá valendo, não tô podendo ficar sofrendo. O que passou, passou, o resto não importa. Eu vou deixar as minhas mágoas do outro lado da porta. Sou forte, vou aguentar, por isso eu vou deixar rolar, rolar. Logo chega, cadê aquela menina que virou minha cabeça? Luto, luto, luto pra tentar te esquecer. Mas tudo que eu faço me lembra você. Se eu estou numa festa com os amigos, curtindo na moral, sempre bate aquele lado sentimental. Fui feito para amar, não sofrer decepções. Aqui é Bruno cantando com a voz do coração. Se eu errei, peço desculpa por te magoar. Por isso eu vou deixar rolar, rolar, rolar. Acreditar, para tudo que eu olho, o seu rosto está lá. A dor no meu peito começa a aumentar, pois o amor que eu sinto por você é verdadeiro. Então eu saio à sua procura, mas parece que minha procura foi em vão. Eu não vou desistir, porque a voz que fala mais alto é a voz do coração. Sei que viver sem teu amor não vai ser fácil. Estou perdido.